controle 120 decimal 8 e aciona 5454 no transponder. Portão 3, chama branco para o estacionamento, azul 4198. Celeirão. Livre de inscrições, trip 5627. Certo. Sente frequência livre para coordenação, Índio November Alpha. Azul 4198, coordenando com a equipe de solo de modo a realizar o push com a causa ingressando na taxi índia. Está livre, reporta táxi. Tango Lima, Kilo Zulu, desça para 2 de Mapéis, ajuste na 0 no 5. Para 2 mil, vim para Kilo Zulu. Lado na base, Marquilete Romeu. Marquilete Romeu, considero solo ao 06, livrando frequência, Marquilete Romeu. Bom dia. 3155, autorizada a decolagem, pista 28, vento 200 graus, 10 nós. Piscina da 22, 3155. Plantão 3, 145, pronto, copia. No ponto 028. Olho 649, autorizado a alinhar e mantém as pistas 28. Ali mantém 28, no 649. 3 mil pés, após, prossegue curva esquerda no perfil da saída da El, Leda, Bridge, onde em Bridge intercepta Pêsulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Após a decolagem, estará restrito ao nível 090 até 40 milhas do VOR de Salvador. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5467 no transponder. Afirmo, Bravo, Romeu, Índia, Delta F. Correto, portão 4, chama para o pushback, treinamento, portão 3145. Agora, 3140, mantenha a pro, segue o perfil da Dael. Livre de restrições, portão 3155. Afirmativo, segue o perfil da Dael? Afirmativo. Obrigado. Salvador, o Xan 63, 1 no 4, no 01, para funcionamento. Xanaia 6327, número 2 no setor, na minha escuta aguardando. Na sua escuta aguarda. Falo azul 4.2, para transitar 4.0, doutor André. Eu estou aqui agora, aguardo até na galinha. Azul 4118, taxia via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 28, no ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste no 0, no 5, bom voo. O azul 4118, confirma apenas PAB. Sente, copiado. Na 6327, coordenando com a equipe de solo, após a aeronave da Azul, a retaguarda liberada do setor, autorizado para o inspecionamento, reporta táxi. Foi a ação com a equipe de solo, após o Azul, autorizado para o inspecionamento, Oxa 6327, obrigado. Então, 3145, número 2 no setor, aguardando. A aeronave da Avianca no 01 vai iniciar, ok? Aguardando, 3145. 08, 16, 1649, obrigado. Paulo, 6327, está com um probleminha aqui com alguns passageiros. Se quiser passar o TAN na frente aqui como 01, e após a passagem do TAN, a gente pode fazer o puxo de funcionamento. Gente, hoje na 6327, então aguardando nova autorização, ok? Gente, aguardando, 6327. 3145 no 04, está livre, reporta táxi, porém coordene com a equipe de solo de modo a realizar o push com a cauda ingressando na Taxi Índia. Com a cauda ingressão na taxa frente, foi autorizado para o funcionamento, chamará para o táxi, na frente, na taxa. Patambulima, aquilo, Zulu, 3 ADLS, Zulu, reposta estabilizada. Passarela 2231, desça para 3.000 pés, ajuste na 095. 3.000 pés, na 095, passarela 2231. Reduz a velocidade para 2009. Reduzindo o voo 1755. Agora sim, o 863-201 para funcionamento. Gente, é o número 2 agora, aguardando liberação do TAM. Quem não me escuta aguardando? Gente, aguarda a liberação do TAM na sua escuta, né? 327. Aparelho 2231, reduzir velocidade para 2009. 2009, o passarelo 2231. Polo da 3145, 4 horas e 5 de autonomia, 136 a bordo, alternativa Guarulhos para o táxi. Gol no 755, desça para 4.000 pés e destino 05. Principal, ingressa no pátio 3 e reporta para ingresso na taxa 6 quilos. Certifica pátio 1 na pátio 3 e chamará para ingresso na taxa 6 quilos na 3145. Botão 3145, apenas para informação, o caminhão do bombeiro à sua esquerda vai aguardar a liberação para prosseguir via Índia sem interferir com o seu táxi, ok? Tá, gente, do caminhão, botão 3145. Zulu, reporte estabilizado. 2 mil pés autorizado, ILS, reportará estabilizado, passageiro 2231. Para pouso, vento 200 graus, 089, ajuste 10015, Lima, Quilo Zulu. Reportará Quilo Zulu. Coordenação, 35627. 3155, chame Recife, 1251, secundário, 13325. 251-3325, boa. Gol no 755, desça para 3 mil pés, ajuste na 05. 3 mil pés ou no 755? 3 mil pés, ajuste na 05, gol no 755. 3 mil pés. Eita, Ramon. Quem? Davi. Davi. Trip 5627, chame Recife no 2685, secundária no 2545. Chanel 6327, autorizado o acionamento push, reporta para o táxi, coordenando com a equipe de solo a realizar o push de modo a ingressar a cauda no táxi Índia. Autorizado o acionamento com ingressando a cauda na Índia, o Chanel 327, obrigado. Pronto. Chanel 6314, autorizado Petrolina, nível 240. Decola da pista 28, mantenha para hoje decolagem até 3 mil pés. Após prossegue curva à direita no perfil da saída Momo, transição Flock, onde intercepta Perzulu 20 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5472 no transponder. Lima, Quilo Zulu. Lima, Quilo Zulu, tem autorizado pouso, pista 28, vento 200 graus, 089, Lima, Quilo Zulu. Livre, pouso 28, Lima, Quilo Zulu. Chama 6314, correto, portão 5, chama pronto para o pushback, treinamento. Amarei, não pergunta, autorizado 240 ou 345? Aqui é a nossa relação. 340, 340. Firmativo, 340, obrigado. Salvador, boa tarde, 5739 da WebJet, informação Sierra, autorização de tráfego ponto. WebJet 5729, só um instante, cópia com fins, prepara a saída da Eula da Bridge aguardando. Da Eula da Bridge, 128, 5739 aguardando, obrigado. Zero dois, ali mantém, preparando para decolar 5, autorizado. Sim, pode passar, ali mantém, pode estar por mais. Quem chama torre, 198, 1895. 1895, obrigado. Torre Torre Salvador, boa tarde, passarela 2231. Está no localizador, aproximação 28. Boa tarde, passarela 2231, complete a aproximação, aguarde informação de pista livre. É o número 1 agora para pouso, vento 200 graus no 09, ajuste no 05, passarela 2231. 2231. 327, taxia via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da pista 28, no ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95, com ajuste no 05, bom voo. Juliette, Alfa, ponto de espera 28, quando pronto 1895, vou chamar 327, muito obrigado, boa semana. Inicialmente mantenha a taxiway Eco, a aeronave da Avianca vai taxiar via Alfa e após prossegue, ok? Nova Janeiro 6314, no 5, vou puxar acionamento. Retorno 3145, ponto de para a pista 28, visual para a nave nacional, pronto para decolagem. Tá 3145, mantém o ponto de espera, aguarde para a decolagem. Mantendo o ponto de espera, tá 3145. Passarela 2231 no pista livre, autorizado pouso, vento 200 graus no 09, ajuste no 05. Positivo livre, pouso, passarela 2231. Azul 4118, decola 20, controle 120, decimal 8, boa tarde. 208, boa tarde. Guarda a aeronave da trip inicial do táxi, que a mesma vai ingressar naquilo, prosseguindo Alfa até o ponto de espera da 28, ou aguarda a aeronave da Avianca no táxi Alfa e prossegue o seu táxi via Alfa, Juliette, ingresso no pátio 3. Sim, estão mantendo na táxi Eco, aguardando na minha escuta, o Lima Quilo Zulu. Paulo 5729, né? Tenha 360. 360 em ascensão, saia para o lado alto, presente, o 4198. É possível? Prezada, azul 4198. Obrigado. Vamos para a copa, ok? Muito obrigado. Sola 35241, pronto, táxi PB52, autonomia 4 horas, altera moto 4. P5241, seguindo a aeronave da Avianca, via Kilo Alfa até o ponto de espera da 28. Ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajuste no 05, bom voo. Autorizado, tá? Pela Kilo Alfa, seguindo a Avianca, ponto de espera da 28, 18. O Oceaner 613 no 4, no portão 05, autorizado, inspecionamento, reporta táxi. Chamará para o táxi, na 314. O Lima Kilo Zulu, após liberação do ATR da Trip, via taxiway Alfa, ingressa Alfa Kilo Pat 3. Olá, boa tarde. Voo 1077, informação Sierra. Autorização Galeão 8. Voo 1077 para o Galeão, número 2 para a cópia, prepare a saída da Eulê da Bridge, aguardando. Aguardando autorização, saída da Eulê da Bridge, 1077. O TAM 3217 é o terceiro para a cópia, preparando a saída da Eulê da Bridge, aguardando. Da Eulê da Bridge, não escuta, TAM 3217. Passarela 2231, não escuta? Positivo, não escuta. Após a aeronave da frente liberar o... iniciar o táxi, prossegue seu táxi via Alfa e reporta antes seu táxi via Juliette para ingresso. Positivo, então após a movimentação da aeronave à frente, Alfa aguarda antes da Juliette o passarela 223, né? Paulo 5729. confirmo. Autorizado com fins, nível 360. Decola na pista 28, mantenha para hoje decolagem até 3 mil pés, após prossegue curva esquerda no perfil da saída da El, Leda, após posição bridge, onde intersecta upper do Luno Meio, segue conforme a rota do plano de voo. Após a decolagem estará restrita ao nível 090 até 40 milhas do VOR de Salvador. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5477 no transponder. Autorizado com fim, nível 360, decolada do 28, 3 mil pés, manterá a proa após esquerda, da Euleda Bíblia, para o Zulu no meio, paninho, até a chegada lá. 90 restrito, 40 milhas de Salvador. 208, controle, 5477, transponde, 5739, vai direto, portão 2. Correto, no portão 02, aguarda para início do pushback, acionamento na minha escuta, webjet 5729. Já solicita, está pronto, no 2, aguardando, 729. Então, chega da CARI, desce e mantenha nível 0, correção, desce e mantenha 120. Afirmativo, Gona 395. Cardenal, nível 340, ok. Então, 3297, 340 será o coordenado com centro, aguardando, ok? Sola, Janara 6314, acionou 130 a bordo, 310, ao Fernando Salvador para o táxi. Janara 6314, cheio só um instante para iniciar o táxi na minha escuta. Aguardando. Janara 2231, tem condições de endereçar via Juliette para seguir remoto no 4? Positivo, passageiro 2231. Gente, então agilizando Juliette e prosseguindo remoto ao No 4, tentando a aeronave da Avianca. Agilizando, atento ao tráfego essencial, passageiro 2231. Xaner 6314, prossegue o táxi via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 28, no ponto de espera Torre em 1, 18.95, ajuste no 0, no 5, e confirmando apenas o POB e alternativa. Ok, 130 a bordo, alterna Salvador. Juliette, Alfa, ponto espera 2.95.314. Solo Gol 9755, livrou na escuta. Gol 9755, agilizando, ingressa Índia, portão 05. Índia para 05, voo no 755, vai agilizando. Zero, cara. Boa tarde, após a rolagem do F, após o detalhe, mantém pista 28. Após a passagem do CAM, ele mantém 2863 27. Aeronave liberada, setor está livre, o pushback, de modo a ingressar a cauda da aeronave na taxiente, ok? Após o voo autorizado, de coordenação e cauda na Índia, 7295, obrigado. Rodovia, qual a frequência? 3345. Ok. 1077, pronto, copy. 1077, copy. 51, secundário, 1325. 251, 3325. Capuna, 1925. Israel, Leda, Bridge, onde intercepta o Pesulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Após a decolagem, estará restrita ao nível 090 até 40 milhas do VOR de Salvador. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5507 no transponder. Autorizado 360, Galeão, decola da 28, mantém a proa até 3 mil pés, curvando a esquina na perfil da Israel, Leda, Bridge. Vai manter o 090 até 40 milhas do VOR Salvador. 1208 é o controle. 507 transponde, é o gol no 077. Gol no 077, correto, portão 8, chama pronto para o espelho de acionamento. vai chamar aula 077. Solo voo 1399, cópia companhia. Bono 399, número 2 para cópia, preparando a saída da Eulia da Bridge, aguardando. Guarda. Enche no meu pés, corredor forte, aposta errado. Oxenero 6327, decola 28, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, Oxenero 6327, obrigado, boa semana. Até mais. São 3217, autorizado com fins, nível 340. Decola da pista 28, mantenha para hoje decolagem até 3 mil pés. Após prossegue curva esquerda no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Após a decolagem, estará restrita ao nível 090 até 40 milhas do VOR de Salvador. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5502 no transponto. São 3217, correto, portão 10, chama pronto para o inspecionamento. Minha? Seria possível voar Cari? Não tenho pista de chegada, estão 3560. Vai, Marcos. 4-2 a bordo, 3-10, alterna agora. De November Alpha, vou ir na proa da rotatória, reposto na mesma visual com campo. Rotatória, reportará na mesma visual, e de November Alpha. Decolagem autorizada, 3-5-4-2 para pronto. Bom trabalho. Em Tripa Lima tem pista 28. Quase o Tripa Lima tem. Tango Lima, Kilo Zulu, me confirma o horário do plano? Ah, gente, inicia o táxi, pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal, Lima, Kilo Zulu. Oito, muito boa. Controle Atan 3145 está autorizado em ir direto ao 380. Foram 395, ciente, mantenha nível 120. Estabilidade, LS Zulu, pista 28, igual no 925. Foram 925, ciente, complete final, chame torre, 18, acima 95. 1-1-8-9-5, obrigado, até daqui a pouco, igual no 925. Controle boa, 35241, transfere. 0. Prossegue Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame a torre 118, decimal 95 para o cruzamento. Sem restrições. Obrigado. Gol 1395, mantenha presente proa, sob vetoração, desça para o 050. Na proa, vetoração, desça para o 050. Afirmativo. Se falhar as comunicações, ao cruzar a radial 150 de Salvador, voa na proa de Cari para completar a chegada. Intercepta Pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Após a decolagem, estará restrito ao nível 090 até 40 milhas do VOR de Salvador. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5504 no transponder. Tono 399 atualizado com 1-0-3-6-0. Decola da 28, mantém pro até 3 mil. Aí, curva esquerda na da Eulida Bridge. 090 por 40 milhas do Velho em Salvador.